vindo de uma luz. Alguém tocou em mim, fez o que bem quis, tomou conta de mim, cheia de emoção. Dessa vez.